Cheiro 33, parte 3, Assassina, página 189, capítulo 19. Nunca tinha visto o Boggs verdadeiramente zangado. Nem quando desobedecia às suas ordens ou vomitei para cima dele, nem sequer quando o Gale lhe partiu o nariz. Mas está furioso quando volta do seu telefonema à presidente. A primeira coisa que faz é dar instruções à soldado Jackson, a sua suplente, para organizar uma vigia permanente de duas pessoas ao Pita. Depois leva-me para um passeio, serpenteando pelo vasto acampamento de tendas, até o nosso pelotão ficar bem longe. Ele tentará matar-me de qualquer maneira, afirmo, sobretudo aqui, onde há tantas más recordações para o provocar. Eu vou trazê-lo debaixo de olho, Katniss, promete o Boggs. Por que é que a Coyne me quer ver morta agora? Pergunto. Ela nega que o queira, responde ele. Mas nós sabemos que é verdade, insisto. E tu deves pelo menos ter uma teoria. O Boggs lança-me um olhar prolongado e intenso antes de responder. Vou contar-te tudo o que sei. A Presidente não gosta de ti. Nunca gostou. Queria resgatar o Pita da arena, mas mais ninguém concordou. As coisas pioraram quando a obrigaste a conceder imunidade aos outros vencedores. Mas até isso ela poderia deixar passar, devido ao teu bom desempenho. Então o que é? Insisto. Num futuro próximo, esta guerra chegará ao fim e será escolhido um novo líder. Aventa o Boggs. Reviro os olhos. Boggs, ninguém acha que vou ser a líder. Não, não acham, concorda ele. Mas vais apoiar alguém. Será a Presidente Coyne ou outra pessoa? Não sei, nunca pensei nisso, confesso. Se a tua resposta imediata não é a Coyne, então constituis uma ameaça. És o rosto da rebelião. És capaz de ter mais influência do que qualquer outra pessoa, explica o Boggs. Publicamente, o máximo que alguma vez fizeste foi tolerá-la. Então, ela vai matar-me para me calar. Assim que profiro as palavras, sei que são verdadeiras. Ela já não precisa de ti para reunir as hostes. Como ela própria disse, o teu objetivo principal, unir os distritos, já foi alcançado, lembra-me o Boggs. Estes propósitos agora podiam ser feitos sem ti. Há apenas uma última coisa que poderias fazer para incendiar ainda mais a rebelião. Morrer, murmuro. Sim, dar-nos uma mártir por quem lutar, confirma o Boggs. Mas isso não vai acontecer na minha vigia, soldado Everdeen. Quero que tenhas uma longa vida. Porquê? Essa maneira de pensar só lhe trará problemas. Não me deves nada. Porque o mereceste, respondeu. Agora, volta para o teu pelotão. Sei que devia sentir-me grata ao Boggs por me defender, mas na realidade sinto-me apenas frustrada. Quero dizer, como posso roubar-lhe o Holo e desertar agora? Traí-lo já era bastante complicado, sem esta nova dívida. Já lhe estou a dever por me ter salvo a vida. Quando volto para o acampamento, vejo a causa do meu presente dilema montando calmamente a sua tenda. Isso deixa-me ainda mais furiosa. A que horas é o meu turno? Pergunto a Jackson. Ela semicerra os olhos e olha-me desconfiada. Ou talvez esteja apenas a tentar focar o meu rosto. Não te incluí na vigia. Por que não? Pergunto. Não sei se serias mesmo capaz de matar o Pita, se fosse preciso, responde ela. Levanto a voz para que o pelotão inteiro possa ouvir-me. Não estaria a matar o Pita. Ele já morreu. A Joana tem razão. Seria a mesma coisa que matar um dos mutos do Capitólio. Sabe bem dizer algo horrível sobre o Pita, em voz alta, em público, depois de toda a humilhação que tenho sentido desde o seu regresso. Bem, esse tipo de comentário também não te ajuda, retruca Jackson. Coloca-a na vigia. Ouço o Boggs dizer atrás de mim. A Jackson abana a cabeça e toma nota. Da meia-noite às 4, ficas comigo. Quando soa o apito para o jantar, eu e o Gale pomo-nos em fila na cantina. Queres que o mate? Pergunta ele sem rodeios. Voltávamos os dois para o 13 com toda a certeza, respondo. Mas apesar de estar furiosa, a brutalidade da oferta desconcerta-me. Eu sei lidar com ele. Até de se despartir, queres dizer. Tu e o teu mapa e talvez um rolo, se conseguisses arranjar um. Então, os meus preparativos não passaram despercebidos ao Gale. Espero que não tenham sido tão óbvios para os outros, mas nenhum deles conhece a minha mente como ele. Não estás a planear deixar-me ficar, pois não? Pergunta. Até este momento estava. Mas levar o meu parceiro de caça para me proteger não parece má ideia. Como tua colega, o meu conselho é que permaneças com o teu pelotão. Mas não posso impedir-te de vir, pois não? Ele sorri. Não, a não ser que queiras que avise o resto do exército. O pelotão 451 e a equipa de televisão vão buscar o jantar à cantina e reúnem-se num círculo para comer, debaixo de alguma tensão nervosa. A princípio, julgo que o Pita é a causa do mal-estar. Mas, no fim da refeição, percebo que vários olhares hostis foram lançados na minha direção. Parece-me uma reviravolta rápida, porque tenho a certeza de que, quando o Pita apareceu, toda a equipa se mostrou receosa de que ele pudesse ser perigoso, sobretudo para mim. No entanto, só depois de receber um telefonema do Haymitch é que percebo. — Que estás a tentar fazer? Provocar um ataque da parte dele? Pergunta-me o Haymitch. — Claro que não. Só quero que ele me deixe em paz. Respondo. — Pois bem, ele não pode deixar-te em paz. Não depois do que o Capitólio lhe fez. Explica o Haymitch. — Escuta, a Coin pode tê-lo mandado para aí na esperança de que ele te matasse. Mas o Pita não sabe isso. Ele não compreende o que lhe aconteceu. Portanto, não o podes culpar. Não culpo, protesto. Culpas sim. Estás a castigá-lo repetidamente por coisas sobre as quais ele não tem qualquer controle. Agora, não estou a dizer que não devias ter uma arma carregada ao teu lado a tempo inteiro. Mas acho que já está na hora de inverteres este pequeno cenário na tua cabeça. Se tivesses sido capturada pelo Capitólio e sequestrada, e depois tentado matar o Pita, seria assim que ele estaria a tratar-te? Pergunta o Haymitch. Fico sem palavras. Não seria. Não seria assim que ele me estaria a tratar, de modo nenhum. Estaria a tentar reconquistar-me a qualquer preço, não a afastar-me, abandonando-me, falando-me com hostilidade em cada momento. Eu e tu fizemos um acordo para tentar salvá-lo, lembras-te? Acrescenta o Haymitch. Quando eu não respondo, ele desliga o telefone. Depois de um curto, tenta lembrar-te. O dia de outono passa de estimulante a frio. A maior parte do pelotão aconchega-se nos seus sacos de cama. Alguns dormem a céu aberto, perto do aquecedor no centro do acampamento, enquanto outros recolhem às suas tendas. Leg 1 consegue finalmente chorar a morte da irmã e os seus soluços abafados chegam-nos através da lona. Encolho-me na minha tenda, meditando sobre as palavras do Haymitch, percebendo com vergonha que a minha obsessão em assassinar o Snow me levou a menosprezar um problema muito mais difícil. Tentar salvar o Pita do mundo sombrio em que o sequestro o isolou. Não sei como encontrá-lo, nem como resgatá-lo. Nem sequer consigo conceber um plano. Em comparação, a tarefa de atravessar uma arena armadilhada, localizar o Snow e meter-lhe uma bala na cabeça, parece uma brincadeira de crianças. À meia-noite, Rastejo para fora da minha tenda e sento-me num banco portátil, perto do aquecedor, para montar guarda com a Jackson. O Boggs mandou o Pita dormir ao relento, onde toda a gente o pudesse ver. Mas ele não está a dormir. Está sentado, com a mochila encostada ao peito, tentando desajeitadamente dar nós numa curta extensão de corda. Conheço-a bem. É a que o Finnick me emprestou naquela noite no abrigo. Agora, quando a vejo, parece que o Finnick está a repetir o que o Haymitch acabou de dizer, que abandonei o Pita. E este talvez seja o momento certo para começar a remediar isso. Se conseguisse pensar em alguma coisa para dizer, mas não consigo. Por isso não o faço. Deixo apenas os ruídos da respiração dos soldados preencher a noite. Após cerca de uma hora, o Pita começa a falar. Estes últimos 2 anos devem ter sido cansativos para ti. A tentar decidir se devias ou não matar-me. Sim ou não? Sim ou não? Isso parece-me extremamente injusto. E o meu primeiro impulso é responder com algo mordaz. Mas lembro-me da minha conversa com o Haymitch e tento dar o primeiro passo em direção ao Pita. Nunca quis matar-te, exceto quando julgava que estavas a ajudar os profissionais a matar-me. Depois disso, sempre te considerei um aliado. É uma palavra segura, sem qualquer obrigação emocional e inofensiva. Aliado. O Pita repete a palavra devagar, saboreando-a. Amiga, amante, vencedora, inimiga, noiva, alvo, mute, vizinha, caçadora, tributo, aliada. Vou acrescentá-la à lista de palavras que uso para tentar compreender-te. Ele entrelaça a corda nos dedos. O problema é que já não consigo distinguir o que é verdadeiro do que é inventado.